Polo 1236, solicite ao centro na frequência 1685, alternativa 125.45, bom voo. Direita, considera 1895, milímetros 15, bom voo. 36, ao controle. Decola aos 42, controle 19, só 35. 1935, obrigado. Controle Gol no 645, boa noite. Pelo 645, boa noite, contato radar, subindo para o 360, saída da El. Da El, para o 360, gol no 645. 7, autorizado Galeão, 360, piso 10, decola Y0, curva direita, da Elisa Brit, controle 1935, 5156, 3197. Galeão 360, Pesulo 10, decola Pistola 0, curva direita, da El Leda Bridge, controle 1935, 5156. Confirmando, chamando pronto. Eu chamo o centro Recife na frequência 251, alterna 3625. 251, 3625, voando eu, muito obrigado. Romeu Eco Índia, acione a identificação na chegada da mão, mude o código para 0260. Posso mudar o para descida? Afirmativo. Uno 1168, boa noite na chegada da Mari, desça até o 050. Exato. Norte, um táxi. O meu Eco India confirma a próxima, tem? A gente foi na proa de Duna. 3197 da TAM para o táxi, 1958 a bordo, tá com 3 horas 55 até Campinas. 3197 direita, ponto de espera 1895, mil e 15, boa viagem. 1895, mil e 15, muito obrigado, boa noite. Atende a deixa para o 050. Gol 1168, deixa para 2000 pés, o ajuste 10105. Cuidado! Gol 1168 ao controle. Senhorita, está cruzando 60 para o 50, aproximando-se de TAP, pode prosseguir na descida? Gol 1168 foi autorizado a descer para 2000 pés, o ajuste 10105, está autorizado a ELS sem reporte localizador. E para 2000 com 1015, usaremos o localizador, o 1168. Cópia o nosso fechão? Salvador Galeão, 360, pêssego 10, decola pistola 0, curva direita, da Leda Bridge, controle 1935, 5122. Torre, boa noite, está 3197, pode esperar a próxima. Autorizado, 3197, alinhado e decolar, vento 1-0-0-0-5-2. Ali de acolação 3197. Neto, Napoli, chame pro. Decola 02, controle de lado, decimal 35. Decimal 35, uma boa noite, bom final de semana e uma boa parte. Salvador, boa noite, é o 3197. 3197, mude o código para 5156. 5156. Thank you. possibilidade de coordenar a proa de Leda ou então de Bridge para o TAN 3197? Sim, estou aguardando o estacionar o código 515B. Está acionado. Radar subindo para o 360, está autorizado Valeta. Ok, Leda está presente. O 3197. Meu Eco Índia, desça para 3.000 pés, ajuste na 0 no 5. Uno 1168, plano ILS, 3. 1168, complete a aproximação final e torre, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-68, check 3. Baixo para baixo. Voo autorizado, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 6-12. Ele pôs na 10, voo 1-1-68. Meu Eco Índia, desça para 2.000 pés, está autorizado ILS X-ray, reporte localizador. Solo 08, direita 209, chão. Direita 209, 209. 209, graças. 7, conforme rota. Decola pista 17, com curva à esquerda, vai sair na Fuca, transição Zipá, controle 1935, 5160, East Seattle. Quantas pessoas a bordo? Transporte de enfermo, confirmando? Ok, 1895 da presente, está livre acionamento. São Salvador, gol 1-1-68, da gol e rua. 1-1-68, táxi Alfa, reporte Anjo Juliette. Alfa, reporte Anjo Juliette, 1-1-68. Exato, chama o táxi. Aproximada Juliette, 1-1-68. Não tem posição da Juliette. Não tem posição da Juliette, 1-1-68. Romeu Eco Índia, complete a aproximação final e torre 1-8, decimal 9-5. Salvador, o Papa Romeo, Romeo Eco India, passou externa, baixado, travado. Ciência Eco India, nível 12, pista 10, vento 1, 3, 0, 0, 8 mais. Nível 12, 1, 0, 0. Então, direcionar e táxi, chama para ingresso no centro. Já do táxi, chama para ingresso, pista no centro. Autorizado, ingresso esquerdo, reporte alinhado pronto. Táxi à direita, posto de espera 1895, ajuste no 095, boa viagem. Nono 68, táxi ingresse Juliette para o portão 04. Juliette para o 04, o nono 68. Autorizado a ler, manter. Autorizado a decolar, certo, tango. Vento 1, 50 graus, 8 nós. Queen, seu solo, 17, direito, 121, lá no chão. Táxi de Alfa, reposte, deixa Juliette, pátio aqui, dá pra sair? Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. fala de solo, isso que certa. Certa, o ciente, a decolagem aos 18, chama o controle 19035. 1935. Controle, Papa Tango, isso é a Tango. Busque Serra Tango, contato radar, segundo 0210 na saída Puca. Saída Puca, quando possível, direto Natal. Nem iremos coordenar. Serra Tango, está autorizado para direto para Natal. Direto para Natal, grato. Juliette, é, porte na Quebec para o ingresso no 17, o Romeu Acanjé. O 7 aeronave cruzou seu setor de decolagem agora, 3 milhas da cabeceira oposta para o Nordeste, saída para o Nordeste. Livre decolagem, vento 1, 70 graus, 8 metros. Decolagem 22, controle 19135. 19135, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite. Avon 1971 passando 1500. Avon 1971, boa noite, contato radar, subindo para o 360, saída da El. 360 da El, quando possível, solicita o aprode Lido Bridge. Após 2000 pés, autorizado Leda. Após 2000 Leda, obrigado. Vamos lá, 78. Forte na Quebec, para ingresso. Bragança na 17 até o Pátio 4. Romeu aqui, onde é repórter livrando. Salvador, é o Oscar que veio da cola. Confirme. Sim, para o controle. É, quer desculpar, Salvador, foi o 97, não tem nada chamado para a companhia na sua frequência. Quer desculpar. Bem. Eu vou condenar. É 3190 na chegada da Maria, sua identificação e desço até o 050. O índio é solo? São quantos? Autorizado ETAP. Gol 1971, chame Recife, 1251 e altera 13325. Papa Tango, Whisky Serra Tango, chame Recife na frequência 12685, alternativa 12545. Sendo identificação. Na 6310, após ITAP, desça para 2000 pés de ajuste, altímetro 10, no 5 farm estabilizado. Achei na 6310. Após ITAP, desce para 2000, com 1.500 reportes estabilizados, no 3310. Na 3662, desça e mantenha 2000 pés, via chegada à mar, ajuste, altímetro 10, no 5 farm estabilizado. Na 3662. 7-6, boa noite. Autorizado Guarulhos 360, Pesolo 16, decola pista 10, curva direita, Léo Leda Bridge, controle 11935, 5401, no 763. 360, Pesolo 16, decola da pista 10, perfil da El, Leda Bridge, 1935, controle 5401, transponde, ou 1973.